Lição 6. O mistério da pipoca. Que pipoca é uma delícia? Todo mundo sabe. Mas você tem ideia do que faz aquele grão duro de milho estourar e virar uma coisa tão gostosa? O milho de pipoca tem uma casca fina. Quando você esquenta o grão, a água que existe dentro dele vira vapor. Daí, este vapor não consegue escapar pela casca e acaba fazendo o grão explodir. Interessante, não é? Melhor ainda é comer. O meu aniversário. Querido tio Alberto, como sabe, faço anos no próximo sábado e venho convidar o tio para a minha festa. Tenho muitas saudades suas e gostava muito de o ver nesse dia. Beijinhos e até sábado, Sofia. Querida Sofia, obrigado por te lembrares do teu tio velhote. Infelizmente, não posso ir à tua festa porque estou de cama. Mando-te aqui este dinheirinho para comprares uma prenda ao teu gosto. Um beijo e um grande abraço de parabéns. Tio Alberto.